4-0 para Cruzeiro Santa Patrícia. Pushback, acionamento, Oxamé 62-13-02. Autorizado, Oxa 62-13. Chame para o táxi, voltime, entorno 015. Quanto é o táxi? 1500, 2-13. Então, 3-1-9-1, decolou o Zono 9, chama agora o controle em 1-208, bom dia. 08, bom dia. Salvador, 3-1-9-1, decolado. 3-1-9-1, submantenha 340, saída da EL. 340 da EL, pode voar da EL, senhor. Mantenha o perfil da saída devido a tráfego decolado anteriormente, não vem subido. É, mantém. Transante, 3804, senhor, identificação, autorizado chegada a Mari, vê se mantém a 4 mil pés, ajuste 9-0-4. 4 mil pés, o 3804. Bom dia, Papatango Yankee Delta Charlie. Eu tenho aqui o voo Salvador, Salvador, a 500 pés. Qual é o setor de voo? Caparica. E qual pátio se encontra? Aero está. Gente, o Yankee Delta Charlie, aguarde um segundinho para a cópia, ok? Ah, ele faz a maneira. Afirmativo. Acione e chame quando acionar já pronto para a cópia. Uno 777, a linha mantém cabeceira 17, Uno 777. Eu mantenho 97, Uno 777. Tia November, Charlie Lima. Gente. Ah, mais dois ou três. Três, dois nos solos, 2-1, libere a esquerda para o pátio militar. Na minha escuta, até o corte motor, pioneiro 3-2. Esquerda para o pátio militar. 72, observe o bandeirante da FAB, siga-o cruzando a pista para o pátio militar, reporte pista livre. Após o pioneiro, vai seguir o bandeirante. Marca aqui o Delta, bom dia. Os 2-2, qual é o pátio de destino? Cliente. Efetua então o backtrack, reporte livrando a pista, pátio 4, Lima Uniforme Zulu. Não, não, aquele pátio lá não está sendo utilizado em virtude das obras. O senhor vai ter que fazer o 180, retornar sobre a pista e é o pátio ali próximo à cabeceira 17 que está sendo utilizado, ok? Motivo. Agilize na medida possível que tem uma aeronave lá aguardando para a saída. Salvador, filho Papazito, avistando ao 17 para a possibilidade. Uno 777, livre decolagem 10, 120 graus com uma dúzia nós. Já decolagem, bom, 777. Salvador, filho Papazito, avistando ao 17 para a possibilidade. 0135, controle opera em 120, décima 8, cortejo. 0135, decola da 17. Ok, com 3 a bordo na aerostar, chamará a torre em 1895 para o táxi e decolagem. Yankee Delta Charlie, bom voo e até a próxima. 160 restrito, direto bridge 3191. Papapapá, Serra, Kilo Delta. Passa nível 160, chame Recife na frequência 1251, alterne 3325. Táxi, você tem interseção, reporte pronto, Oscar Mike Romeo. O 7 decolou os 24, controle em 1208. Bom dia. 208, se você. Scout Pátio nesse setor aí. Fique atento aí a algum sinalizador. Chama, tio. Papavito, sinal normal, bota travado, 1,5 da carteira 17. O Papavito tem livre pouso, pista 17, o vento 110 graus, uma dúzia em nós. 112? Feiro normativo. Beleza. Alterna Guarulhos. Mostra. Na visual quando 7, o Isca assim, pá. Ingresso no Interlago, chame a torre 11895, o Isca, eu acho que me informe. Muito obrigado. Respondi. E14, visitante direita, ponto 0295, ponto 5. Afirmativo. Só teria condições após o pouso da aeronave de decolar, seguindo a estrada do Coco aí rumo nordeste? Gente, então que a aeronave já está completando o pouso, está autorizada a sua decolagem, o vento 110 graus, uma dúzia nós, informe fora do solo, Oscar Mike Romeo. Só quer alinhar então, decolar mantendo o eixo da 1-7, é isso? Presente, o ideal, se o decolho é presente, já seguindo a estrada do Coco, ok? Do Papavito, solo aos 26, qual é o pátio de estacionamento? Cadê? Reporte livrando a pista, sua origem é Valença ou é Morro? Barre Lima, obrigado. Que Delta Charlie, prossiga. Ok, pode iniciar o táxi até a Papá. O Yankee Delta Charlie, reporte pronto para iniciar a decolagem da Papá. Lima Charlie Zulu, confirme. Siga a orientação deles aí. Eu não tenho interferência nenhuma no pátio quanto ao local de estacionamento. Eu só indico o pátio porque o outro aqui está ocupado devido a obras. Então, aquilo que o sinalizador lhe orientar, só deve seguir aí, ok? Oscar Mike Romeo, o decolou os 27. Transfere o controle em 1208, Oscar Mike Romeo. 1208, chamará Romeo Grau. Meia 213, está autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 110 graus com uma dúzia nós. A gente decola 10, só caminha 2, 13. Decolada presente para o litoral sul, o vento 110 graus, uma dúzia nós. Yankee Delta Charlie. Já volta. Ingresso no litoral, 1000 pés na escuta, reporte 20 milhas afastado. Reportará 20 milhas, Romeu. Tatiana, fora do solo. Decolado aos 28. No corredor, transfere agora o controle, frequência 1208, Yankee Delta Charlie. Charlie. Controle Salvador, é o Papa Tango Yankee Delta Charlie. Bom dia. Yankee Delta Charlie, chame em 1208. Salvador, bom, 9754, faixa 200, para 150, informação 90. 754, chegada a Mari, desse mantenha 060, vigilância. 060, chegada a Mari, bom, 754. Controle Salvador, é o Papa Tango Yankee Delta Charlie. Bom dia. Yankee Delta Charlie, bom dia, corredor Axé, 500 pés, correção mantém o litoral 500 pés, 1014 ajuste. Charlie. Decolagem 130, 129, Oceania 62, 113. E Aracaju será os 1525. 25, 25, 25, senti, confirme o... Chamado para através de onde? Onde? 1457. Ok, copiado. Alfa Charlie, desça até 1500 pés. Ajuste 1014. E confirmando, vai prosseguir agora para o litoral para sobrevoo em Praia do Forte. Confirmam, Praia do Forte descendo para 1500 pés. Se tiver condição de manter a proa 100 para ingressar no litoral, está autorizado. Astro, pushback acionamento, portão 8. O Ocho 6254, livre o posicionamento no 08, chama para o táxi, o altímetro no 0 no 4. Reportarei táxi. 1895 é a torre, o azul para trás está aqui. Good morning, 10-3-1-4-4, descend to flight level 1-7-0. 10-3-1-4-4, Skycay Dance, you clear to descend via Mari arrive at flight level 070, altimeter setting 1014. Descend to flight level 1-0-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Alameda. Júlio Xanamia 203, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 na da EL, 6203. 3204, desça para 2000 pés, QNH 1014, autorizado, final, ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, reporte estabilizado, tá, 3204. Clear, right, Ethan, 3144. 3144, Central Level 070, Ultimate Stereo 014. Roger, 3145, could you confirm me, clear, high speed? Clear, high speed, 10-3-1-4-4. 1-7-7-7, chame centro, Recife, 1-2-5, decimal 1, alterno, 1-3-3, decimal 2-5. 2-5-1-2-3-3-2-5, 1-7-7-7. 1-7-4, desça para o nível 0-6-0. 0-6-0, 1-7-5-4. Juliette Tango Zulu, tá autorizado o táxi via Pátio Uno Indy Alpha até o ponto de espera da 10, o altímetro no 014, quando pronto a torre 1895. O senhor vai seguir a aeronave da Azul, será o número 2 para decolar. Azul 4463, mais uma da bordo, autonomia de 2 horas e 55, Alcena Salvador, tá? 2h55, Salvador, qual é o POB? 99. 99, ok, tá livre o táxi à direita no ponto de espera, a torre 1895, tem o Movon, bom dia, o Azul 4463. Em direita, 1895, até mais, bom trabalho, o 63 Azul. O Papa Romeu Mike, Kilo Bravo, na escuta para a Copa. Boa Mike Kilo Bravo, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 430, pela Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trive e Pirassununga. Decola da cabeceira 17, com curva direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da El, até a posição Leda, e após voo direto Bride. O transponder é 5005 e o controle em 120.8. Corteja. Mike Kilo Bravo, correto o cotejamento, qual o POB? 03, ok, com 3 a bordo, chamará a torre em 1895 para acionamento, táxi e decolagem. O altímetro no 014, tenha um bom dia, o Mike Kilo Bravo. Para o táxi 6254, Sané, 114, 3:30, Guarulhos. 114, 3:30, Guarulhos, está livre o táxi, contornando o pátio Uno, após Índia e Alfa até o ponto de espera da Uno Zero. Quando pronto, chamará a torre em 118.95. E tem um bom voo, bom dia, o Ocean 6254. Grato, via pátio, Índia Alfa, ponto de espera 18.95. 6254. Decolagem 4463. Na Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa Juliette, Alfa Juliette, portão 9. Então, e aqui Delta Charlie, o controle? A região de sobrevoo Yankee Delta Charlie é Vera Cruz. Autorizado frequência livre, Yankee Delta Charlie, reporte de retorno a Salvador. Dias, Delta 3804, final normal, 3 de pouso, baixado, travado. Bom dia, 3804, continue na aproximação no 20 graus com 129, informaria pista livre. Gente, da 3804. Romeu é o controle Salvador. É, controle Salvador, eu acho que Mike Romeu está na diagonal dele. Gente, Oscar, Mike Romeu autorizado frequência livre, serviço radar terminado. Ao ingressar terminar Aracaju, chama o controle em 120.3. Aracaju, 1203, vai agressar. Graças a Deus. Controle em Salvador, bom dia, Azul 4463, decola, passa 1000 pés. Bom dia, Azul 4463, contato radar, suba para nível 180, saída da EL. Da EL, 180, 63 Azul. Any chance to stop, it's on 3, on 4-4. Clear to fly ETAP intersection 103144. Clear ETAP intersection 103144. 132 no meio, desça para o nível 060. 060, 132 no meio. Tomador Zulu Alpha Charlie solicita 1000 pés. Autorizado, 1000 pés, Zulu Alfa Charlie. Charlie Mike Lima, chame Torre Salvador em 1.8.95. Chanel 6213, chame o centro, Recife em 1.25.1, alterno 1.33.25. 1.25.1, alterno 3.3.25, boa tarde. Boa tarde. 1754, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Estará no localizador, 1754, autorizado ILS. Aproximação, guarde autorização de pouso. Então 3804, solo os 38, libera a direita, chame solo. Frequência 1219. Direita 219, até 3804. Boa tarde, Maguilima, tem condição de ir para 1-0. Pista então, Vicente. Modificada aos 38, reporte final curta, pista no 7. Vento 110 graus, 1 a 12 nós, Charlie Mike Lima. Juliette Tango Zulu, livre decolagem da 1-0, 110 graus, 1 a 12 nós, Juliette Tango Zulu. 03. Alfa Juliette 03, está 3804. Tá pronto, não pode esperar. Gente, aguarde um instante devido à aeronave de baixa performance à frente. Aguarde um instante para ingresso. Cidadei para o pátio 4, confirme. Mas o hangar da Dei fica no pátio 4, eu não compreendi a solicitação. Está no pátio 5, é isso, confirme? Vou coordenar com a infra-aero, então verificar o que a infra-aero pode fazer aí pelo senhor, ok? Só um instante. Confirmo. Fono 208, 120.8. 120.8, tá, Angolão? Charlie Mike Lima, cheque transpouso. Bastante travado enquanto eu. Livre pouso no 7, o vento 110 graus, 1 a 12 nós, Charlie Mike Lima. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Bom dia, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, contato radar, suba para nível 900, saída Arbor. Está livre a restrição vertical na Arbor, senhor? Cumprindo as restrições da carta, Juliette, Tango Zulu. Ok, vai cumprir o perfil da carta, Juliette, Tango Zulu. Bono 041, acione identificação, prossiga via chegada a Mari para o nível 060 QNH 1014. Pan 3216, desça para o nível 050. 050-3216. Mike Tilo Bravo, boa tarde. Mike Lima, seu Solos 4-1 para Aerostar, após aí o 180, libere a primeira sua esquerda, Charlie Mike Lima. O Schoener 6254, Alim mantém 1-0, 6254. Alim mantém 6254. Lua Alfachar. Afirmativo, não povoado, manteu sobre o mar. Estabilizando ILS, pista 1-0, Bono 754. Bono 754, chame Torre Salvador, em 1-8, decimal 95. 1895, gol, Bono 754. Zulu Alfa Charlie, livrando a CTR Salvador, autorizado frequência livre. Frequência livre, Alfa Charlie chamará para retorno. Ação de pouso, 120 graus, 1 a 12 nós, informarei pista livre, 1754. 754, aguardando autorização. Autorizado final, ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizar no localizador. 750, 9014, reportarei estabilizar no localizador, 3-2-1-6. 463, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno, 133, decimal 25. 251-325, tá mais, 63 azul, bom dia. Bom dia. Ok. M254, livre decolagem da 1-0, vento 120 graus com 1-4, nós, 6254. Livre decolagem, pista 10, 6254. Mike Kilo Bravo, inicio o táxi reporte na interseção para ingresso, Mike Kilo Bravo. Uno 7, ciente, então. Reporte na interseção para ingresso na pista, Mike Kilo Bravo. Número 254, decolou os 44, controle em 1208, um bom dia. 208, grato, bom dia. 1754, cheque o trem de pouso, 120 graus, 112 nós, tem pouso livre, pista no zero. Teve pouso, pista no zero, baixar travado, 1754. 24, contato radar, suba para nível 360, saída da EL. Saída da EL, 360, 6254. Apenas para informação, country 144, traffic 1 o'clock, 6 mile, opposite bound, passing 2000 and hit in 800 feet to flight level to 3000 feet, type Charlie 402, country 144. Traffic is coke and establish only 10, country 144. Drone 44, contact Salvador Tower, 118.95. 1895, bye bye. Todo ingresso na 17, táxi sobre a pista, reporte alinhado na cabeceira, Mike, Kilo Bravo. Tango Zulu, vetoração devido a tráfego, curva esquerda, proa 235, Juliette, Tango Zulu. O limite é 2 minutos nessa proa. Esquerda 235, 2 minutos na proa, o Juliette Tango Zulu. Limite de tanque 1754, seu solo 46, chame solo 119 a livrar a pista. 219, 754. Salvador, bom dia, com 754. 1754, bom dia. Taxi na Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette para o 8. Juliette, então, o Zulu na proa 235, autorizar continuar a subida, nível 100. 235, agora uma tesão, uma centena, Tango Zulu. 041, desça via para 2000 pés, QNH no 014, autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Dia azul 4089, copia o 340 para Vitória. Matinho, copia. O azul 4089 está autorizado para Vitória, nível de voo 340 pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Eudes. O transponder é 5017, controle em 120.8, cotejo. Até 4089, correto o gotejamento, chama para acionamento. Salvador, 2920, posição 10, puxa bem acionamento. O Gol 9250 está autorizado o push no portão 10, chame para o táxi, o altímetro no 014. Informe a equipe de solo que a aeronave da companhia vai estacionar no portão 08 em instantes, ok? 014, 20, no 10, e sempre a aeronave da companhia para o 8, 9250, chamada para o táxi. Country 144, on the ground at 48, take the first right and ground control 129. 29, bye-bye. Bye bye. Salvador, boa tarde. É o Pioneiro 32. Good morning, 10-3-1-4-4, taxi approved by Alpha and Juliet to gate 4. Alpha Juliet, gate 4. Kilo Bravo. Papa Romeo Mike, Kilo Bravo, contato radar suba para nível 430, saída da L. 430, confirme o resto da mensagem? Afirmo, é nível 430 e a saída é da El. Mike Kilo Bravo. Mike Kilo Bravo. Dendo, Maceió e após segue conforme o plano. Decola da 1-0 com curva direita, perdão, curva esquerda, subida Conde, o transponder é o 5553 e o controle em 120 décima 8. Corteja. Autorizado. Conde, Aru. Correto, Pioneiro 32, chama para acionamento no parque militar. Pronto, Pioneiro. Autorizado então acionamento, altímetro no 014, chame para o táxi. Para o táxi. Forte para o portal. Lua Alfa Charlie, prossiga de retorno a Salvador, corredores Forte e Interlagos. Lua Alfa Charlie. Forte e Interlagos. Xanema 24, chame centro, Recife em 1, 25 decimal 1, alterna 1, 33 decimal 25. 1, 25, alternada 9250, pronto para o táxi, 92, a bordo, Natal, autonomia, 0333. Natal, 3 horas e 33,92 a bordo, está livre o táxi, via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro permanece 1014, quando pronto a torre 118.95. 1014, Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, torre 18.95, até a volta, obrigado. Salvador. Mantenha pro limite a 235 de Salvador, o Gol no 041. Você manda agora é o Gol no 941. Tem mais tempo, o Gol no 941, copiou, mantenha a proa, limite radial 235, ganha em Salvador. Autorizado para comando Tuba 080, a rota é Golf 677 até Ilhéus, após segue visual para o destino. Decola da cabeceira 17, com curva à direita, para a subida Coral. O transponder é o 0271, controle em 120 decimal 8, corteja. Correto, Juliette Charles Zulu, qual o pátio que se encontra? Ok, qual é o POB? 3 a bordo, chame a torre 1895 para acionamento táxi decolagem, bom dia. Paulo, Salvador, primeiro 32, acionou da próxima para o táxi, temos 5 a bordo, autonomia 3 horas e meia. Estamos alternando Ok, Pioneiro 3-2, está livre o táxi, chame na hotel para o cruzamento da PT-11. O táxi chamará para cruzamento na hotel, Pioneiro. Solo Salvador, boa tarde, está 3-2, no meio, livrando a 5. Está 3-2, no meio, boa tarde, táxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, está 3-2, no meio. Com aguardo, gol no 041. Ok, grato. Quatro, tráfego ultrapassado. Curva esquerda para 040, limitado pelo localizador. Esquerda 040, limitado pelo localizador. Gono 941. Alfa Charlie, confirme a pergunta, foi o Serra, November, Mike Eco? Não, Eco, Eco, aqui em Jauá. Gente, não temos informação, Zulu Alfa Charlie. Ok, eu estou na vertical aqui agora, vou prosseguindo para a rotatória. Enter. Decolou 55, chame controle 1208. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Nada. 1041, tem pouso autorizado na 10, 110 graus, 1 a 12 nós, 1041. Livre pouso no 041. Zero, cruza 1200. 19250, contato radar suba para nível 350, saída PUCA. 350, PUCA. Liga Lima, uniforme Zulu. Deixa eu checar aqui, só quietinho. Afirmativo, pousou sim, 3804 já pousou. Pousou aos 38, já tem quase 20 minutos. Tá. Salvador, Pioneiro 32, hotel para cruzamento, Zulu, aeronave. Aguarde um instante, Pioneiro 32. O Zulu Alfa Charlie. Zulu Alfa Charlie. Zulu Alfa Charlie aproximando agora na rotatória procedente de Praia do Forte. Intenção é pouso na pista 17, confere. Afirma, 17. Reporte na curta final da 17, Zulu Alfa Charlie. Postará na curta final, Alfa Charlie. 1041, seu solo 57, libere a direita, chame solo 1219. Boa. Direita 055, intercepta X-ray no zero, informar estabilizado, 1941. Boa tarde, 1041, boa tarde, táxi Arábia Alfa e Juliette para o portão 11. Cedendo a passagem a um bandeirante da FAB ingressando agora na Alfa, sua frente aí, via Delta. Alfa Romeo, Alfa, Juliette, o Pioneiro 3-2 também prosseguir até o ponto de espera, via Alfa, Juliette, Pátio 1 e Índia. No ponto de espera, torre novamente em 1895. Bom voo e até a próxima. Pioneiro 3-2. Juliette, Pátio 1, até o ponto de espera, quando lá, dos dois turnos. força final da 197, trem fixo, Alfa Charlie. Autorizado pouso, pista no 7, uma centena, uma dúzia no azul, Alfa Charlie. Boa tarde, Gol, no 600, acione identificação, prossiga via chegada a Mari, inicialmente nível 1-1-0, QNH-1-0-1-4. Alfa Charlie, solos 1500, qual parte? Autorizado, backtrack pro Graia. 2, Salvador, Pioneiro 32, Ponte Espera, da 1-0 pronto. Mantenha Ponte Espera, Pioneiro 32, aeronave na final. Mantenha a aeronave. Oi, Salvador, muito boa tarde, Gol 9, 4-1, 2 milhas para Simbra. Gol 9, 4-1, boa tarde, pouso autorizado na 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-1. Pouso autorizado 1-0, Gol 9, 4-1. 0-0, desça via para 2 mil pés, QNH 1-0, 1-4. 2 mil, comunicações, Gol 6-0-0. Confirma? Sim. Chame o centro Recife 125-45, alterno 126-85. 545-685, obrigado. Tango Zulu, chame o centro Recife em 1-26-0, alterna 1-28-8. 2-8-8-0, direto ao Zulu. Primeiro 3-2, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Alinhar e manter 1-0, primeiro. Zulu, Charlie, Zulu. Juliette, Charles, eu vou confirmando, tá pronto, tá? livre, chama para ingresso. 941, solo 04, direita, 121, décima 9. Direita, 219, igual 9, 41. Gol no 600. Salvador, muito boa tarde. Gol no 9, 41, livrou à direita. Gol no 9, 41, boa tarde. Livro táxi Alfa Juliette, gate 6. Alfa Juliette, gate 612, é o 9, 41. Índia Delta Papá, prossiga. Ok, o Papatango, Índia Delta Papá. O seu plano foi confeccionado para que horas? Horas, sim, gente. Aguarde um minutinho para cópia. Bom dia, 3193. Tá 3193, aguarde um instante, cópia, Galeão. Por gentileza, ainda prevista. Ah, tá, é o Leda Bridge. Obrigado. 080, obrigado, bom dia. Prossiga. Um solo, 121, décima 9. Decolado. Boa tarde, pioneiro 32, contato radar, suba para nível 110, saída Conde. Na Conde para 110, pioneiro 32. Alô, azul 4089, aproximadamente 29. O 4089 está autorizado para o estacionamento, chama o táxi. Autorizado, chamará 4089. O Papatango na venda em Bolívar. Confirme para o controle. O Papatango na venda em Bolívar. Papapá, não vem mídia Vito, acione identificação dessa via, chegada a Mari, para 2000 pés, o QNH 0014. 2014, chegada via Mari, o Valério de Vito. TAM 3193, cópia. 3193.4. Autorizado, Galeão, nível 380, via Alfa Zulu 10 até SMAP, após conforme o plano, a decolagem é da 10, curvará à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, controle 120 decima 8, transponder é o 5034. Autorizado Galeão 380, Camper do 110, decorada 10 com curva direita da El Leda Bridge, bora 10, MAP. 1208, controle 5034, o transponder 3193 a tanque. Tá correto, chame para o push acionamento, então 3193. Chama na brigada, tende da Oscar. Quem de Delta Papá, cópia. Paulo Salvador, gol no 754. 754, aguarde um instante. Cópia, Campina Grande. Aguarda. Qual o destino? Charlie McGrino? Ok, é Confins ou é Pampulha? É da Aula da Bridge. Quilo Papa Victor. Boa tarde, número 3. Cópia, aguarde um instante. Ciente. Zero na saída Coral. 0-0 na saída Coral. Ligado para o Zona. Valença, mil pés, corredor axé. Decolagem da 17, curva à direita. Controle 120, decimal 8, torre 1895. E o transponder é o 0117. Tá correto. O senhor tá em qual hangar? Ciente, chame a torre 1895 para o táxi. Uma boa viagem. Obrigado, bom dia. Solo azul 4089 para o táxi, POB 89, autonomia 4 horas e 10, alterna Galeão. Ciente, o azul 4089, livre o táxi pelo pátio, Índia. Ponto de espera da 10, 1895, a torre. Pátio Índia, ponto de espera 1895, bom dia, 4089. Bom dia. Gol no 754, cópia. O Papatango, Kilo Papa Victor, na escuta pra cópia. Kilo Papa Victor, tá autorizado, Cairo Lorenzo. Inicialmente restrito a mil pés no corredor axé, a decolagem é da 17, curva à direita, aguarda a liberação do controle para acender a 2500 pés, o mesmo opera em 120 decimal 8, a torre 18 decimal 95 e o transponder é o 0145. Só confirmando o transponder, é 0145. Ok, tá correto o cotejamento. Chame a torre 1895 para o acionamento. Bônus 754, cópia. Por favor. Pina Grande, tá autorizado 390 nível. Via Pesulu no 0 até Neuma. E após Neuma, direto Campina Grande. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5031. 390, via Upslu 10, Neuma direto Campina Grande. Decolada 10, curva esquerda na Puca Zipar. 1208 ao controle e 5031 transponder, gol no 754. Correto, chamei para o puxa acionamento, gol no 754. Vai chamar o 754. Controle tomador, muito boa tarde, está 3283. E aí, 697, adicione identificação, prossiga via chegada Bonf para o nível 050, QNH 1013. Voo 697, acione a identificação, desta via chegada Bonf para o nível 050, QNH 1013. Via chegada para o 050, voo 697. Boa tarde, TAN 3283, acione a identificação, desta via chegada Mari para o nível 070, QNH 1013. O Papa Papa Charlie Mike Lima, afirmo, tá pronto a copiar? Autorizado, Belo Horizonte, Papulha, nível 430, a decolagem da 17, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge, intercept a Pezulu no meia, em Bridge. O controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e o transponder é o 5575. 1000 feet. Correto, chame a torre para acionar, Charlie Mike Lima. T2230, desça para o nível 080. T2230, mantém a próxima. Prossiga na chegada, mano, o passaredo 2230. Na chegada, mano. Zona 60, direita no 219. 00, fala zona 6, direita no 219. Direita no 219, 00. Última altitude, o Yankee Delta Charlie. Sente reporte farol da Barra, Yankee Delta Charlie, o QNH em Salvador, 1013. Tá, boa linda da Barra. Bom dia, vou no 600, tá livre o táxi Alfa e Juliette, o gate é o 9. Alfa Juliette 09, 600. Salvador, Taxa Delta 2 para autorização para o Parque Militar com o Jaguar, 6 horas de autonomia. Que o destino é o Galeão, Cascavel? Afirma, Galeão, instrumento, nível 1 na SGA. Ciente, Cascavel 72, autorizado, Galeão, nível 180, via Golf 677 até Vitória, após Whisky 6 até a aldeia e após direto Galeão. A decolagem da 10 curvará à direita, subida da El, após da Leda e após Leda direto Ilhéus para interceptar a Golf 677. O controle 120.8, a torre 18.95 e o transponder é o 5033. Obrigado, 90 para o Cascavel 72, via Corpo 677 da Vitória, depois do início de até o meio, depois do Galeão. Decolada 10 com curva direita da El, Leda, depois da Vitória.